Controle Salvador, boa noite, Jet 5716, 210 para o nosso termo, informação brava. Jet 5716, boa noite, estou na identificação, desce para o 050, chegada Mari. Desce para o 050, Mari, 757. Sete no meia, vou Itap. Itap, 5716. Nove nove zero oito, chama Recife, 1260, alterna 1288. 9908, Recife, 1260, 1288, obrigado. Web 5716 no meia, desce para 3.000 pés, que é negar 1.0 no meia, sem restrição de velocidade e altitude. 3.000 no meia, 5.7 no meia. Localizado localizadora, TAM 3178. TAM 3178, completa final, chama Torre 1186. 186, boa. Salvador Tower, good evening, TAM 3178, INS 1310. Estabilizado. 3.090, unidade zona, reportagem estabilizado, 5.7.6. Salvador, boa noite, F5809, perdeu contato com o centro, cruza 180 para 1.70. F5809, boa noite, aciona a identificação, desce para 3.000 pés, que é negar 1.06, voo a Itap, para a chegada Mari. Itap, chegada Mari, 1.06, para 3.000 pés, o F5809. On the ground at 01, vacate the runway in the next intersection to your right. You clear taxi via Alpha and Juliet to the remote area on apron 1. Attend to the marshal on that remote area, 103178. Right, taxi via Alpha and Juliet to remote number 1, 103178. 5809, desce para 2000 pés, QNH 1096, autorizado ILS, reporte estabilizado. 1016 para 2000, reportará estabilizado no 0, 5809. Estabilizou 5-7 no meio, completa final, chama torre 1, 186, bom pouso. 2-6, bom pouso. Final, se precisar ter baixado, tá lá. Objeto 5-7 no meio, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 0, no 2. Correção, 1-0, 1-6, ajuste. Pouso autorizado, pistão no 0, vento de 1-2, 0 graus, com meia dúzia de nós, web 5-7 no meio. Livre pouso, 1-16, 5-7 no meio. Controle, São Salvador, Altã 3152. Altã 3152, boa noite, oficial na identificação. Desce para 3000 pés, o ajuste é 1-0 no meio, voo a Itap. One Itap, 3000 pés, 1-0 no meio, Altã 3152. Por gentileza, só confirmando, pode passar em TAP abaixo dos 50? Sem restrições de altitude e velocidade, TAM 3152. Maravilha, muito obrigado. Então voando direto em TAP para 3000 pés, 1096. Ele é 6310, web 5809. 5809, completa final, chama Torre 1, 186, bom pouso. 186, boa noite, obrigado. Salvador, muito boa noite, WEP 5809, estabilizado ILS X-Ray, pista 10, pressão. Boa noite, WEP 5809, tráfego ajustado, ajuste no 0116, continua a aproximação, aguarde a transição de pouso 5809. 10016, aguardando, prosseguindo 5809. WEP 5716, no solo aos 08, libera a pista próxima interseção à direita. Taxi autorizado via Alfa e Kilo até o pátio 3. Atento ao sinalizador naquele pátio nesta frequência, WEP 5716. Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. 5716. Por gentileza, confirme trem baixo travado, senhor. Afirmativo, baixar de travado. Objeto 5809, autorizado o pouso. Pistão no zero, vento no 20 graus, com meia dúzia de nós. Autorizado, pouso 10, 5809. Tom 3600, boa noite, cruza nível 80 para 150. Tom 3600, boa noite, acionando a identificação, 10 para 050, chegada Mari. 050 a Mari, Tom 3600. Desce para 3 mil pés na chegada Mari, o ajuste é 10 no meio. 3 mil, 10 no meio, dá 3600. WEP 5809, no solo 12, libera a pista próxima à interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa, Kilo até o pátio 3, atenta ao sinalizado naquele pátio nesta frequência 5809. Alfa, Kilo, pátio 3, atenta ao sinalizador nessa frequência 5809, obrigado. com campo à vista, tá 3152. 3152, completa final, chama a torre 1186. 186, até já aqui. Salvador, boa noite, é o TAM 3152, visual com campo estabilizado no ILS. TAM 3152, boa noite, tráfego avistado, ajuste no zero no meio. Continua a aproximação, reporte quando o trem embaixo travado, 3152. Reportarei, TAM 3152. Desce para 2.000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado, sem restrições de altitude e velocidade. Afirma, desce para 2.000, está 3.600, está autorizado ILS, transição não está. Passou o marcador externo, baixou e travado, TAM 3152. TAM 3152, autorizado pouso na pista no zero, vento 1 no 0 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso, TAM 3152. No solo 2-0, libera a pista próxima interseção à direita. O táxi autorizado via Alfa e Juliette.